Você pode estar abrindo sua Bíblia em Juízes, no livro de Juízes. Livro de Juízes, você pode estar abrindo a sua Bíblia. Aleluia. No capítulo 8 de Juízes, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 8 de Juízes. O tempo que o povo de Deus era governado eventualmente por alguma liderança, por algum líder, Deus levantava algum juiz. E entre eles está aqui Gideão, homem que foi levantado por Deus, usado por Deus, para dar o livramento para o povo de Deus contra o inimigo, os amalequitas e midianitas. Após uma grande vitória de Gideão, com 300 homens, então, após aquela guerra, diz ali no capítulo 8, após a guerra de Gideão, mais os 300 homens que venceram os midianitas, uma das tribos do seu próprio povo questiona Gideão. Diz ali 8, capítulo 8 de Juízes. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizestes? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que podia eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Podemos sentar, irmãos? É um pós-guerra. E depois de vencida a batalha, depois de vencida a guerra, depois da vitória, depois do resultado, depois da bênção de Deus, depois do livramento de Deus, parece que surgem mais perguntas do que até mesmo antes da própria batalha. Mais perguntas depois da vitória do que antes, quando estavam cercados pelos inimigos. Talvez quando os inimigos estavam em volta, um temor, um medo, uma insegurança, um perigo, alguns em estado de choque, sem saber o que fazer. Tanto que na escolha desses 300, quando eram aproximadamente 30 mil lá, se eu não me engano 32 mil, se pediu, olha, que os tímidos e os sem coragem que já saiam agora. E só naquela vez ali, duas partes já foram embora, daqueles 32 mil, duas partes foram embora, ficando uma parte, e daquela uma parte se selecionou 300. Mas depois da guerra está essa contenda, essa briga interna entre o próprio povo. Israel, ele era organizado com 12 tribos, sendo que duas delas eram descendentes de José, se chamavam Efraim e Manassés. Quando José estava lá no Egito ainda e trouxe seu pai para o Egito, chamado Jacó ou Israel, na hora que Israel foi abençoar, dar a sua bênção aos dois filhos de José, lá no Egito, naquela hora Jacó inverteu as suas mãos. Estava à sua direita o filho mais velho, Manassés, e à sua esquerda, o filho mais novo, Efraim. E naquela hora, ele troca de mão, pega sua mão direita, e leva o filho mais novo, chamado Efraim, e o abençoa como se fosse o primogênito. E a sua mão esquerda põe sobre o primeiro filho de José, chamado Manassés, e não dá a bênção do primeiro filho. E diz, e aí, naquele momento, José até olha e diz: pai, está errado. Tu tá abençoando o filho errado, tu inverteu. E ele havia trocado de mão mesmo. E ele diz: não, Efraim será uma tribo maior. Terá uma honra maior. Jacó estava dizendo isso. E agora nós estamos vendo essa passagem onde muitos anos se passaram, e não mais uma pessoa, mas agora um povo, uma tribo, um estado, uma região, questiona Gideão porque não chamaram eles para o combate, não selecionaram eles para a guerra. Efraim está questionando isso. Como se fosse pouco ainda, Gideão descendia da tribo de Manassés. Gideão era de Manassés. Então ele está sendo questionado por um povo irmão que não se esquecia que lá no passado havia ganhado uma honra especial acima do seu irmão Manassés. E provavelmente durante os tempos, esses dois irmãos, ou essas duas tribos decorrentes desses irmãos, começaram a competir uma com a outra. Efraim sempre querendo o seu lugar, da bênção de Jacó, de ser a primeira tribo. E talvez quando olhasse alguma vitória, alguma conquista de Manassés, sentia inveja, sentia ciúmes, sentia um mal-estar, sentia e achava que alguém estava roubando o seu lugar. Talvez por isso que agora Efraim, passada a guerra, passada a vitória que Deus deu, está ali questionando Gideão, que é da tribo de Manassés. E dizendo para ele, falando para ele, capítulo 8, versículo 1, o que é isso que nos fizesse, que não nos chamastes quando foste pelejar com os midianitas? A gente deve pensar que essa pergunta, ela é uma pergunta até engraçada, né? Porque é claro que Efraim, é claro que essa tribo, que era do povo de Deus, que era de Israel, é claro que eles sabiam que estavam cercados, que os inimigos, midianitas e amalequitas estavam na volta. Eles sabiam, eles tinham notícia, eles estavam com medo, eles estavam com expectativa, estava uma guerra pela frente, eles sabiam que o inimigo estava na volta. Mas eles não se reuniram para a guerra, não se fortaleceram as suas mãos, não planejaram, não se uniram, não se reuniram, os inimigos na volta, acampado, o perigo ali na volta, e eles como que em estado de choque, sem fazer nada, dentro da mesma nação. É claro que eles ouviam os rumores da guerra, é claro que eles ouviam as notícias. É claro que em algum momento eles ouviram, lá adiante parece que tem alguém que está se levantando para defender a nossa nação. Mas nenhum deles naquele momento disse, vamos até lá, vamos nos oferecer, vamos ver o que a gente pode fazer. Talvez na sua vida, você já viu muitas pessoas que, passado o perigo, chegaram naquele ambiente ali que estava o perigo, que estava a necessidade, mas depois que tudo se resolveu, algumas pessoas às vezes chegam ali bem valentes, né? Bem corajosas. Na hora do perigo sumiram. Mas depois que tudo se resolveu, depois que o bandido foi preso, daí eles vão lá, né? Eles dizem, cadê o bandido aí que nós queremos bater nele? E parece que Efraim reflete esse tipo de comportamento. Na hora do perigo, está inerte, está imobilizado, está chocado. E quando o perigo passou, ele chega lá bem valente, cadê o bandido? Cadê o inimigo? Por que não nos convidaram, né? Talvez lá eles ouviram aquela notícia, alguém está se levantando como líder. Há uma reunião lá do lado, mas ninguém foi para lá. Ninguém foi se oferecer. Depois que a vitória foi dada, estão ali eles se queixando. Talvez o que eles não sabiam é que esse Gideão, ou esses 300, ou antes dos 300, os 30 e poucos mil que se reuniram, foram levantados por Deus. Foi Deus quem levantou, versículo, se você olhar, se tiver com sua Bíblia aberta, capítulo 6 de Juízes, versículo 34, diz assim, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate os Abiesritas, que é da sua família, e se ajuntaram após ele, né? Talvez eles não sabiam isso, que aquele líder que se levantou lá do outro lado, com 300 homens, foi um líder levantado por Deus. Um dia, enquanto os efraimitas estavam vivendo, tocando a sua vida, um anjo de Deus apareceu para Gideão e falou com ele, e disse que o estava chamando para uma obra de Deus. Gideão foi chamado por Deus através de um anjo. E na hora da batalha, está aqui o Espírito Santo de Deus, o revestiu, foi revestido por Deus. E quando os efraimitas estão ali questionando, não antes da luta, mas depois da luta, eles não sentiram, não sabem, ou não permitiram que os seus sentimentos naturais ou carnais desse a eles a visão de que eles estavam falando, tratando com o homem que foi chamado com Deus, com o homem que foi ungido pelo Espírito Santo para uma obra. Provavelmente, sua carne, seus sentimentos, sua inveja, seu ciúme, a sua concorrência de um povo contra o outro, dentro da mesma nação, não os permitiu ver que Deus havia levantado aquela obra, que Deus havia levantado aquele homem. Sentimentos não permitiam que eles pudessem olhar algumas coisas, como o líder que Deus levantou, como a vitória que já está dada, o perigo já foi embora, a vitória foi dada por Deus, e eles estão ali, se dá para a gente dizer, estão ali criando encrenca, na hora boa, se assim dá para dizer, né? Já com resultado, já com vitória, eles estão ali questionando o homem de Deus, eles eram para estar dando graças a Deus, né? Sabe que quando Deus levantou esses 300 para batalhar, para a luta, para a guerra, eles deveriam estar nas suas casas orando, clamando a Deus. Foi Deus quem escolheu 300, eles não poderiam, talvez não sabiam disso, mas ainda que nas suas casas, vivendo a sua própria vida, eles tinham uma missão de estar clamando a Deus, de estar orando, de estar fazendo algo, talvez se prontificando para a guerra. Mas não, quando a guerra dá, eles se dá e a vitória vem, eles estão ali levantando problema. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca espera, que depois que o perigo passa, depois que a vitória vem, depois que a solução chega, parece que nós até ficamos um pouco, claro, ficamos felizes, mas às vezes nós ficamos um pouco desprevenidos, não é? E pode ser que Gideão até pudesse estar um pouco desprevenido, afinal de contas o perigo passou, o resultado chegou, a resposta de Deus veio, e a gente tende a ficar um pouco desprevenido quando recebe a vitória, quando o pior passa, quando o perigo passa, quando parece que está tudo calmo, quando parece que está tudo solucionado, às vezes vem uma pergunta inesperada. Uma pergunta inesperada, um problema inesperado. A pergunta é, uma tribo, um povo lá questiona por que que nós não fomos chamados. Quando tudo parecia que estava calmo, quando tudo parecia que estava bem, alguém vem lá com uma pergunta desse nível. Mas a Bíblia diz que Gideão era um homem revestido pelo Espírito Santo de Deus. Gideão é um homem que olhava para o resultado e viu, o perigo passou, Deus deu a vitória. Agora não é hora de briga, agora não é hora de contenda, agora não é hora de orgulho. Agora não é hora de, não é hora de falar de si próprio, né? De dar honra a si próprio. Deus já havia dado a resposta, Deus havia dado o resultado. Aquela pergunta poderia começar uma briga interna entre eles, mas Gideão, um homem ungido por Deus, responde com um discernimento, com uma direção de Deus. Ele usa esse provérbio dizendo, não são as uvas finais, as uvas que sobraram, as uvas que sobraram após a colheita em Efraim, é isso que ele está dizendo, as uvas pós-colheita, aquelas que sobraram, os rabiscos, elas não são melhores do que as uvas de Manassés, mas ele usa a palavra da sua família aqui, que é um povo dentro de Manassés, do que a vindima de Abiezer. Ele está dizendo, o que restou da colheita da uva, que fica lá na parreira de Efraim, é melhor que as uvas na hora da colheita de Abiezer, de Manassés, da minha casa. Ele está dizendo, a tarefa que Deus deu para vocês, Deus não deu para vocês, Deus não chamou vocês para aquela tarefa de 300 homens rodearem o acampamento dos midianitas, 3 companhias de 100 cada um com uma trombeta na mão entre os 300, na outra mão um cântaro, um vaso de barro. Deus não deu aquela tarefa para vocês e deu para aqueles 300 homens. E eles quebraram aqueles vasos em volta dos inimigos e tocaram a trombeta. E os inimigos começaram a se matar uns aos outros. E aí quando eles estavam já derrotados, dispersos, os que sobraram começaram a fugir. Então Gideão chamou Efraim e diz, persigam eles. Ataquem eles lá perto das águas, ataquem eles. Nós queremos terminar com essa vitória sobre eles, deu uma tarefa para eles. E eles foram lá, de fato, correram atrás deles, pegaram 2 reis deles, Oreb e Zeeb. E aí Gideão está dizendo, olha a tarefa que vocês fizeram. Olha a importância da tarefa que vocês fizeram. Olha a tarefa que Deus deu para vocês. Olha a missão que vocês tiveram. Vocês foram muito mais bem-sucedidos, mais bem-aventurados, mais vitoriosos. Olhem para o que Deus deu para vocês. E olha para a honra que vocês receberam de caçar, perseguir e prender 2 reis dos inimigos. E quando ele fala essa palavra, diz ali na Bíblia, no final do versículo 3, diz assim, então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhe a ira para com ele. Amém. Olha, irmãos, o que que nós podemos fazer numa situação com as nossas palavras? O que que nós podemos fazer numa situação de perigo com as nossas palavras? O que que nós podemos fazer num pós-vitória com as nossas palavras? O que que nós podemos fazer, se fosse o caso, em meio à luta, em meio à discussão, em meio à contenda, em meio a uma briga? O que que nós podemos fazer com as nossas palavras? Antes, no meio do perigo, no meio do perigo ou pós o perigo, na vitória. A experiência de Gideão é que na vitória poderia complicar as coisas. Mas era um homem que tinha a companhia de Deus. Um homem que andava na proximidade de Deus. Um homem que experimentou o chamado e a unção do Espírito Santo de Deus. Na hora necessária, ele sabe como responder. Ele não estava falando contra o inimigo. Ele estava falando, é como se fosse uma luta dentro de casa. Uma luta interna dentro da sua própria nação, o seu próprio povo. Aliás, as 2 tribos descendiam de José, filho de Jacó. Aquele filho que foi vendido como escravo para o Egito. Talvez muitas contendas, brigas, confusões se dão, irmãos. Depois que nós nos esforçamos, trabalhamos muito e conquistamos uma vitória. E às vezes um questionamento, que não é um questionamento nem espiritual, nem justo, vem. E mesmo depois de uma vitória, nós podemos complicar muito as coisas. Até mesmo internamente. Até mesmo dentro de casa. Mas com as suas palavras, diz ele ali, então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhe a ira com ele. Vocês lembram que o pastor Guilherme leu? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lembra que ele falou lá? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas por causa das suas palavras, abrandou-se-lhes a ira para com eles. Pastor Guilherme leu também Tiago, que diz lá, para sermos prontos a ouvir, Tiago capítulo 1, tardio para falar e tardios para se irar. Princípios ensinados lá no Novo Testamento, um homem aqui no Antigo Testamento, no livro de Juízes, está exercitando na sua vida. a prudência, a paciência, a humildade, a sabedoria que vem do alto. E em vez de colocar fogo, em vez de aumentar uma confusão, em vez de criar um caso, ele desmonta um questionamento injusto. Ele desmonta uma ingratidão. Nossa natureza humana, nossa carne, normalmente, quando sofremos uma injustiça, quando alguém rouba o nosso lugar, quando alguém rouba a nossa honra, quando alguém distorce as coisas, nosso sentimento natural e humano é reivindicar, é brigar, é mostrar a justiça, é mostrar o nosso lugar, é tentar distorcer aquilo ou botar de volta aquilo que está sendo distorcido. Mas esse homem de Deus tem uma sabedoria do céu, e ele diz: eu não quero criar caso, eu não quero criar confusão. O que eu fiz está feito, o que Deus me deu, Deus me deu. A experiência espiritual que Deus me deu, eu tive, ninguém pode me tirar. Eu estive lá quando estávamos entre 300 homens. Eu estive lá quando vi aquela maravilha de nós jogar os cântaros no chão, a mando de Deus. Eu estive lá quando nós tocamos a trombeta. Eu estive lá quando nós vimos a vitória que Deus fez, deu, fazendo que os inimigos se matassem. Isso ninguém pode me tirar. Ele conhecia a realidade das coisas. Mas ele sabia que, ainda que era uma tarefa modesta que foi dada para os efraimitas, mas ele olha e ele valoriza aquilo. Ainda que uma tarefa pequena, mas ele valoriza, ele diz: olha para o que vocês fizeram. E ele também, no versículo 13, ele não está dizendo: ah, vocês merecem a glória, vocês merecem a honra, mas ele está dizendo, versículo 13: Deus entregou nas vossas mãos, Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas. O que podia eu fazer comparável com o que fizestes? Ele está dizendo, ele não está só com palavras, enrolando, mas ele está dizendo: foi Deus quem deu a vitória para vocês, mas aquilo que vocês fizeram, vocês vão querer comparar com aquilo que eu fiz. E ele valoriza aquilo que seu povo, um povo de dentro de Israel, irmãos na sua nação, ele valoriza aquilo que eles fizeram. Parece que eles precisavam de uma palavra de afirmação, né? Quem está em célula de casais, a gente aprendeu algumas coisas, as 5 linguagens do amor. Quem é que conhece, já ouviu falar nisso aí? Levante sua mão. Vou levantar a mão para ver se a minha é para estimular vocês. São poucos, né? Às vezes, naquela luta interna, né, irmãos, que poucos têm experimento dentro de casa com seu esposo, ou com a sua esposa, com a sua família, né? Aquelas lutas internas que às vezes surgem internamente. Mas uma coisa que nós aprendemos da parte de Deus é esse princípio que Gideão tá fazendo aqui. Palavra de afirmação, né? Diz que às vezes no casal, um tem uma carência emocional, afetiva, e muitas vezes aquela carência é preenchida talvez com o outro fazendo tarefas em casa, servindo, às vezes, como nesse caso, uma palavra de afirmação, né? Dizendo algo bom, bonito e agradável à esposa, ao esposo. Talvez alguns, seu depósito, sua carência afetiva e emocional é preenchida com outro, quando o outro vai lá, leva um presentinho, uma lembrança, um bombom, uma flor. A gente aprendeu aí nas 5 linguagens do amor. E Gideão está usando com seus irmãos de amor, amém? E ele está aqui afirmando o que Deus fez para eles e através deles. E ele está aqui valorizando os seus irmãos. Ele não entra em contenda, usa palavras para abençoar. Usa palavras para valorizar. E diz aqui que termina essa situação. Eles foram abrandados. Outra coisa que a gente vê é que, às vezes essa mágoa, os efraimitas estavam magoados, ressentidos, pior, estavam com inveja, com ciúme. Mas como esse mal-estar, ele começa a passar gradualmente. Com boas palavras, com sabedoria, desfazendo aquele enlio, com sabedoria, certamente, gradualmente, aqueles homens foram se desarmando da sua inveja, do seu ciúme, do seu mal-estar. E aí Gideão, então, pode seguir adiante, ele também estava caçando alguns dos inimigos que restaram, versículo 4, diz assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Você está entendendo um pouco por que esses 300 homens foram selecionados por Deus? Por que lá de 32 mil aproximadamente, Deus escolheu 300? Porque eles lutaram, guerrearam, estavam cansados, versículo 4, mas ainda cansados, eles continuavam levando a sua tarefa até o fim. Você quer estar entre os 300 homens de Deus? Precisa ter essa capacidade, essa característica de ir até o fim. Os homens que Deus escolheu, que Deus levantou junto a Gideão, estavam cansados. Mas Deus não errou quando os selecionou lá atrás. E mesmo cansados, eles vão até o fim, eles lutam até o fim. Eles vão completar a sua jornada. Eles vão completar a tarefa que Deus deu para eles. Você tem recebido tarefa de Deus. Amém? Pode ser que nessa noite você pode estar no meio da caminhada, um pouco mais para o início, um pouco mais para o fim. Pode ser que você esteja um pouco cansado. Mas o homem e a mulher que Deus seleciona, ainda que cansado, ele vai até o fim. Amém? Ainda que cansado, ele completa a jornada e a tarefa que Deus deu para ele. Os 300 homens que estavam junto com Gideão eram homens dessa característica, de ir até o fim, ainda que no meio de luta, irem até o fim. Ao contrário dos efraimitas que estavam tomados por sentimentos humanos, naturais, carnais. E quando esse tipo de sentimento ele começa a ter espaço na nossa vida, em vez de nós desmontarmos ciladas, armadilhas, em vez de resolvermos problemas, se cria problemas. Como está o meu e seu coração? Será que é capaz de enfrentar uma injustiça? É capaz de enfrentar uma ingratidão? É capaz de passar por uma falta de reconhecimento? E assim mesmo ainda olhar para o resultado, olhar para a vitória, olhar para a bênção, olhar para o que Deus fez, e ainda assim poder completar a tarefa que Deus deu? Eles tiveram a vitória, amém? Mas o que Gideão faz? Gideão faz um aperfeiçoamento da vitória que Deus deu. Há coisas, muitas das lutas, o povo de Deus teve que lutar. Algumas lutas, Deus, como essa, Deus próprio lutou a luta deles. Deus fez um milagre para eles. Há lutas que você vai ter que lutar. Há lutas que você vai ter que lutar. E terão lutas também que inexplicavelmente você vai orar, você vai clamar a Deus. E você vai se deparar com um milagre de Deus, com uma ação de Deus, com uma atitude de Deus. E você vai ficar espantado, amém? Você vai ter essa experiência ou não? Sabe, irmãos, quando eu achei essa palavra. Esses dias eu falei para Deus que estava com uma luta aí pela frente, tinha uma luta pela frente para mim. E eu já tinha tido muitas dessas lutas e eu disse: Deus, essa eu não quero lutar. Se o Senhor me der o livramento, eu quero ter essa vitória. E Deus me deu essa vitória, né? Sabe aquela luta que você não precisa puxar da espada? Que você não precisa brigar, que Deus dá ela pronta para você, como deu aqui. Eles não precisaram puxar da espada. Deus deu a vitória para eles por forma de milagre, intervenção de Deus. Mas ainda assim coube a eles o aperfeiçoamento da vitória. Fala para o irmão do seu lado. Ainda que Deus faça um milagre na sua vida, cabe a você aperfeiçoar a vitória. Amém? Se Gideão tivesse agido por impulso natural, eu acho que ele teria arranhado a vitória que Deus deu para ele. Mas teve sabedoria de Deus, amém? Para contornar uma situação interna. Você vai precisar disso muitas vezes, contornar uma situação interna dentro da sua casa, às vezes dentro da igreja, dentro do local do trabalho, dentro do seu bairro, mais precisamente com o vizinho. Uma situação interna, você vai ter que contornar aquilo ali com sabedoria para coroar a vitória que Deus vai dar para você. Amém? Ou podemos, se andarmos pelo nosso instinto natural, é complicar as coisas. Mas aqui Gideão facilitou as coisas. Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia. Olhar para o resultado. Deixa eu dizer uma última coisa para você. As maiores lutas, irmãos, as maiores lutas que eu creio que nós passamos são lutas internas. São lutas de organização, são essas lutas entre irmãos, organização interna. Né? Talvez quando a gente se preocupa com o nosso lugar, com a nossa tarefa. Mas a coisa mais linda é a gente olhar, deixa eu usar essa palavra, a periferia daquilo que Deus está fazendo, né? Coisa mais linda que tem a gente olhar as pessoas que estão chegando na fé. Às vezes tem tantas lutas internas, mas quando a gente olha para o resultado daquelas coisas que estão acontecendo lá na periferia, a gente vê coisas tremendas, coisas maravilhosas. Ainda ontem, quarta-feira, uma senhora de 70 e poucos anos chegou na igreja, eu tinha encontrado com ela, e eu disse, eu sei que a senhora está com 70 e poucos anos, eu sei que nessa idade já se enxerga menos, às vezes já tem um pouco mais de dificuldade para caminhar, mas uma coisa eu quero dizer para a senhora, vai melhorar a sua forma de andar e vai melhorar a sua visão. Amém? Estávamos na reunião na igreja, e daqui a pouco ela irrompeu dizendo, eu estou vendo as pessoas. E ela tinha me dito que estava com a visão nublada, né? Ela disse, eu estou vendo as pessoas. Até tinha uma senhora idosa lá no canto, de certa nem tinha percebido que era uma senhora idosa, né? Talvez a senhora até não gostou muito quando ela olhou, né? Ela disse, ah, é lá a tia velha. Talvez a única que não gostou muito que a irmã recuperou, essa senhora recuperou a visão, né? Estou vendo até a tia velha, porque ela estava vendo alguém da idade dela, né? Então, quer dizer, parece que ela não estava vendo, nem definindo quem era jovem e quem não era. Ela disse que tinha esse problema. E no meio da reunião, ela disse, eu estou enxergando. Aleluia. Amém? É lindo olhar para o resultado, a vitória que Deus dá. Na mesma reunião, uma outra mulher levantou e disse ela, dizendo, irmãos, eu quero falar que eu, até então, eu era uma mulher complicada, briguenta, criadora de caso, fazia bagunça na minha casa, fazia bagunça na minha família, eu reconheço que as coisas estavam ruins por minha causa, mas eu comecei a vir na igreja, eu comecei a mudar de atitude, e o meu lar está sendo abençoado, tem paz dentro do meu lar. Amém? E aí ela disse assim, irmãos, eu tinha dor no corpo, sabe aquela dor de quem dorme mal no pescoço, na coluna, no corpo, dor muscular, dor em toda parte no corpo, eu tinha essas dores, e agora eu durmo e acordo no outro dia sem dor alguma. E ela ainda disse, é o mesmo travesseiro e é o mesmo colchão, né? Então ela diz, é o mesmo travesseiro, o mesmo colchão, mas aquelas dores passaram. É lindo ver o resultado de Deus, né? Não importa quem é que orou por ela, né? Não importa quem evangelizou, quem orou, Não importa, importa que Deus, como disse aqui Gideão, versículo 3, Deus entregou, Deus fez, Deus realizou. É Deus quem realiza. Efraim queria dizer, talvez ser honrado, dizer, a gente participou. Não, nós temos que dar glória para Deus, né? Só Deus pode consertar a visão de uma mulher. Só Deus pode tirar as dores no corpo de uma pessoa, né? Usando, permanecendo com o mesmo travesseiro, o mesmo colchão. Só Deus, né? Só Deus pode mudar aquele lar que não tinha paz, mas Deus deu sabedoria para aquela mulher, para ela tratar sua família, seu marido, e lá está a vitória de Deus. Amém? Se você puder curvar sua cabeça, fale com Deus nessa noite. Quantas vezes nós olhamos para o nosso lugar, quantas vezes sentimentos humanos, naturais, sobrevêm na nossa vida e nós deixamos de olhar para o resultado. Esquecemos que pessoas estão chegando no reino e Deus está fazendo milagre, Deus está dando vitória. Vitórias das quais, às vezes nós lutamos, às vezes não somos chamados, alguém, outro é chamado, e Deus usa aquela pessoa e o resultado acontece. Não importa se for eu ou você, importa que Deus use alguém, e até mesmo que Deus não use ninguém. Mas importa que Deus ouça a nossa oração e o resultado aconteça. E pessoas possam sair de escravidões, sair de fracassos, sair de misérias, sair de tormentos, sair de tribulações. Pastor Guilherme leu, Tiago 1:23, que a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Algo tão simples. Achar as pessoas que estão em tribulação e ajudar elas. A religião pura e sem mácula, diz ali na Bíblia, é fazer isso. Ajudar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e manter-se incontaminado. Efraim se contaminou com a inveja, com a concorrência, com a competição, mas Gideão não se contaminou, nem com orgulho, nem com injustiça, nem com ingratidão, mas teve sabedoria de Deus ao responder àquela tribo da sua própria nação. Você quer pedir para Deus nessa noite sabedoria para saber responder internamente dentro da sua casa? Seu marido, esposa, filhos, pais. Você quer sabedoria para saber responder internamente no seu local de trabalho ou no seu local de estudo? Você quer sabedoria de Deus para usar as palavras internamente dentro do seu bairro, internamente dentro da sua própria igreja? Também a igreja é composta de pessoas, seres humanos. Você quer sabedoria, palavras, para usar agora não internamente, mas externamente. Talvez com um estranho, talvez com um endemoniado que cruza o seu caminho, um homem violento, um homem mau, que possa cruzar o seu caminho. Você quer palavra de Deus, sabedoria de Deus, para saber como usar as palavras e desarmar alguém. Peça isso nessa noite, aleluia. Desarmar alguém. Violento, brabo, sem razão, endemoniado. Desarmar com palavras que vêm do céu. Com um comportamento que vem do Espírito Santo. Com um sentimento que vem do Espírito Santo. Senhor, a tua palavra diz que Gideão foi revestido pelo Espírito Santo. Eu quero erguer minha mão. E todo que quiser assim faça. Diga, Deus, eu quero ser revestido pelo Espírito Santo. Aleluia. Se eu estivesse no lugar de Efraim, eu queria ser revestido do Espírito Santo. Aí eu chegaria para Gideão e diria, Gideão, Deus usou você. Gideão, Deus te chamou. Gideão, Deus tem soberania e autonomia de chamar quem Ele quiser, e Ele chamou você. Gideão, vocês tiveram uma experiência espiritual fantástica, 300 homens derrotaram um exército com trombetas e cântaros na mão. Gideão, que bom que Deus fez assim. Gideão, nós, efraimitas, somos irmãos de vocês, da tribo de Manassés. Gideão, estamos do teu lado, somos o mesmo povo, o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, somos povo de Israel. Senhor, eu quero ser revestido com o teu Espírito Santo. Quando estiver na situação de Efraim, para usar segundo o Espírito Santo. Eu quero ser revestido como Gideão foi revestido quando tiver que estar em lugares como de Gideão. Em lutas de 300 contra milhares. Eu desejo, Senhor, ser revestido pelo teu Espírito. Para ter sabedoria, para lutar o pós-guerra. Para lutar as lutas internas. Para lutar as lutas de palavras. Para lutar as lutas que o Senhor luta por nós. Senhor, eu quero aperfeiçoar a minha casa, o meu lar, minha família. Eu quero que seja aperfeiçoado, Deus, o ambiente onde eu estiver. Porque usando palavras espirituais do céu, da vontade de Deus, Gideão abrandou homens que estavam irados, sem razão. Homens que estavam movidos pelo ciúme e pela inveja. Dá, Senhor, a cada um de nós essa sabedoria que vem do alto. Dá, Senhor, esse sentimento genuíno do Espírito Santo que experimentou Gideão. E como hoje, Senhor, é uma noite de ceia, nós queremos mandar embora todo o sentimento de Efraim, todo comportamento de Efraim, todas as palavras de Efraim, nós queremos jogar fora. Porque ali havia ingratidão, inveja, ciúme, autopromoção, orgulho. E nós não queremos nada disso, Senhor. Queremos ter a humildade de Gideão e a sabedoria de Gideão e a companhia do Espírito Santo. Nós te louvamos, Deus. É o Senhor quem dá a vitória. E nós não queremos estragar as vitórias que o Senhor nos dá. Antes queremos aperfeiçoar as vitórias e os milagres realizados pelo Senhor Deus. Como Gideão deu honra a Deus, nós queremos te dar honra, é o Senhor quem faz. Foi Deus, Deus quem entregou, Deus quem fez, Deus quem faz. É o Senhor quem faz. E nós somos teus servos, Pai. Te louvamos, te bendizemos.